Ainda nem tive, vou tomar meu negócio. Pegue suas coisas que estão aqui. Nesse apartamento você não entra mais. Olha o que me fez, você foi me trair. E agora arrependido quer voltar atrás. Já deu, cansei das suas mentiras mal contadas. Cresci, não acredito mais em conto de fadas. Vocês são ricas, viu? Nós brigamos, por motivo de ódio. Você bateu a porta, me deixou chorando. Disse tanta besteira que até não me ame, já tem outros planos. E agora o que eu faço sem você aqui? Tô sem homem rodando. Eu tô rodando a cidade. Tô dentro do carro pensando em você, morrendo de saudade. Eu tô rodando a cidade. Tô dentro do carro pensando em você, morrendo de saudade. Tô lembrando a briga ouvindo Marília, meu Deus, que vontade. Que eu tô te ouvindo, sentindo e depois te ver batendo a porta. Para, pensa e volta. Oh! Vai ligar pro ex que eu sei, vai ligar. Outra vez nós brigamos, já sei que vai. Disse tanta besteira que até não me ame, já tem outros planos. E agora que eu faço sem você aqui, tô sem rumo e rodando. Eu tô rodando a cidade. Tô dentro do carro pensando em você, morrendo de saudade. Sofrimento em alta, tô indo na casa de manhã. Eu tô rodando a cidade. Tô dentro do carro pensando em você, morrendo de saudade. Tô lembrando da briga ouvindo Marília, meu Deus, que vontade. Que eu